Atenção. Atenção, amantes do som automotivo. Solicitando permissão para tremer o planeta. Para tremer o planeta. Quando tudo era silêncio, algo alucinante quebrou a barreira do som. O que era treva virou luz. Quem ouvia barulho, agora ouve som com qualidade. Rendam-se. Abram bem seus ouvidos e mentes. Vocês estão diante de algo grandioso. Com vocês e pra vocês. Aqui é Choque 22, junto com o DJ Mamate. Vamos explodir esses alemão, é bomba nengue.